Porque você se foi de mim sem me dizer adeus. Levou contigo as promessas, o que você me prometeu. Eu não tive você em nada, só te pedi em casamento. Você aceitou, me prometeu amor pra vida inteira. Mas no dia do casamento, depois de tudo preparado, a festa, os convidados, e você não apareceu. Até o padre chorou comigo e me dizia: tenha calma, filho, se ela não volta hoje, quem sabe amanhã. Te caso amanhã. Até o padre chorou comigo e me dizia: tenha calma, filho, se ela não volta hoje, quem sabe amanhã. E eu te caso amanhã. Porque você se foi de mim sem me dizer adeus. Levou contigo as promessas, o que você me prometeu. Eu não te forcei a nada, só te pedi em casamento. E você aceitou, me prometeu amor pra vida inteira. Dia do casamento, depois de tudo preparado, a festa, os convidados, e você não apareceu. Até o padre chorou comigo e me dizia: tenha calma, filha, se ele não volta hoje, quem sabe amanhã. Eu te caso amanhã. Até o chorou comigo e me dizia: tenha calma, filha, se ele não volta hoje, quem sabe amanhã. Eu te caso amanhã. Até o padre chorou comigo e me dizia: tenha calma, filho, se ela não volta hoje, quem sabe amanhã. Eu te caso amanhã. Até o padre chorou comigo e me dizia: tenha calma, filha, se ele não volta hoje, quem sabe amanhã. Eu te caso amanhã. Eu te caso amanhã. A gente casa amanhã.